dia preciso ir na casa da solidão só pra saber. Se o que sofri dá pra beber outra paixão em mim, o amor se fez do jeito que se inventou. Toda razão perde o seu fim se um coração